we'll close your radio for takeoff. 186, né, Checo? Venho 6234, uma boa noite. Boa. Rio 5972, reduza para aproximação, Checo para pouso. Reduzindo aproximação, Rio 5972. Autorização de pouso, 6224. Vai dando autorização, 6224. O 2224 decola 52, controle 208. 1208, passaria de 2224. Controle Salvador, passaria do 2224. Já está autorizado o pouso, vento 150 graus. 10 nós, pista molhada, precipitação passada. Autorizado o pouso, pista molhada, 6224. Rio 5972, Duna, localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972. 4132, tá? Ok, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, 5972. Vai dar uma autorização, Rio 5972. Linha 3, 1, 3, possibilidade pro de Pride, Pride. Luciano 313, o 234-432, não tá ouvindo bem? Ouvindo alto, 5%. Livre, autorizado, câmbio. Direto Pride, muito obrigado. Roger, maintain position. Despacho, Salvador. 6224, seu solo ao 55, direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Táxi via Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, 6224, boa noite. Rio 5972, cheque trem, livre pouso, vento 150 graus, 12 nós, pista molhada, precipitação passada. Cheque livre pouso com a pista molhada, Rio 5972. Romeu 313, chame Recife, 1251. 251-6303, boa noite, senhor, obrigado. Boa. Brasil, make sure you're clear to line up and the way to runway 10. Yeah, on that posição, autorizado, né, 224, esquerda para portão 1. Posição 1, 224. Solo ao 58, táxi pátio 3, pátio de carga, na minha escuta. Você escuta até o pátio 3, aí você falava até 2. Opa, clear, Ponte Cabana, 10, wind is 160 degrees, 12 knots. É, Ponte Cabana, wind 10, Europa 084. Vindo 2224, chame Recife, 1685. Europa 084, bonnet 00-0100, call 1208 now. 1208, switching, have a good day, obrigado. Good day. Hey, boa noite, Europa 084, climbing out of 1304, flight level 370. Europa 084 control, rating can taxi, climbing no restriction, level 370, over. Flying to flight level 370, Europa 084. Total 908, você. Por gentileza, nossa empresa deve ter feito o nosso plano para a Upper Wings 50, porque está barulho. É possível o senhor coordenar com o centro Recife a nossa saída por dentro, por DCT Argo, CETIP, Sagaz, 3D, Força de Causa? Ok, comandante. O plano, é, se tiver alguma alteração feita de rota, tem que ser apresentada a uma CHG, ok? Ele não está disponível aqui no meu sistema, provavelmente por causa do horário, que deve estar um pouco adiantado, e eu não tenho como saber qual é a rota que consta para mim aqui, só quando o sistema disponibilizar. Mas para mudança de rota, é via CHG junto ao plano de voo. Tá ok, então. Muito obrigado. Pode deixar. Ok. Fly direct to Zipa, Europa 084. Certo, sem parar, obrigado, Europa Ciro 8 Foco. Com a 235, aguarde Copa Confins. Aguarde, um minuto. Copa agora, Confins. Autorizado, Confins 360, nível VAP azul do 16, decola da 190, curva à direita, saída é da El Leda Bridge, acionando o código 5060 e o controle é 1208. Saída da El Leda e depois de Leda voa a posição Bridge na aerovia. Ótimo para acionar. UTAN 3305, no Wing 06 para pushback e acionar. Está autorizado, 3305, chame táxi. Autorizado, pushback e acionar, chamar para o táxi, UTAN 3305. O Oscar Zulu Alfa foi seu controle em Salvador, aciona a identificação. Oscar Zulu Alfa, contato radar em Conde, cruzamento de Recife para Ilhéus no nível 120. Contato radar, Oscar Zulu Alfa. Europa 084, Kentucky Center, frequency 126.85, Europa 084. 2685, Europa 084, obrigado. Salvador, Web 5796, frente da Alfa. Solicita proibir de táxi. Web 5796, este é o controle Salvador, meu cordial. Solicitação negada. Ajuste agora 10021, direto Duna, 2000 pés para o ILS. Confie. 10021, Duna, 2000 pés, Web 5796, grato. Na 3, aguarde. O táxi, o TAM 3305. Com BB de 93, autonomia de 4 horas e 1 minuto, alternado é Natal. Liga o táxi, chame no ponto de espera pronto, via pátio e indo até o ponto de espera. Rede atualizado, táxi ar, via pátio, chamar no ponto de espera na pista 10, via Índia, o TAM 3305. Recente, o 6224 está autorizado para Aracaju 230, via Golfo 77, decola da 10, curva esquerda, para sair da Puca, Jamo, depois voa Aracaju, aciona o código 5064 e o controle 208. Cruzado 230 Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Aracaju, 5064, controle 208, faz o colar, pode chamar o acionamento. Livre. Agora está autorizado, chame táxi. Lado 3605, alinhar e decolar, vento 160 graus, 8 nós. Doutor 3178, Salvador. Oi, para a Duna, ajuste agora 1021, prossiga para 4000, 3178. Duna, desce para 4000, tá, 3178. Web 716, estou autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, Web 716. Recente, 4235, tá livre do táxi, confirma 86 a bordo? 86, tá autorizado o táxi, pode fazer o táxi. Livre o táxi, chama o ponto de espera pronto pra decolar. 4235, autorizado o táxi. .305, decola 118, controle 208. 208, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, UTAN 3305. UTAN 3305, controle Salvador, contato radar, suba restrito ao nível 110 devido ao tráfego em sentido contrário no 120, câmbio. Gente, autorizado subir restrito para o 110, o TAN 3305. Positivo, tá em contato ao radar. Subir. Pastor, 7 possível. Quem sente foi feita a DLA? Q0115, sente, aguarde cópia só um minuto. Já pode ir acionando e chama o táxi para aguardar no cópia. Tô 3305, tráfego em sentido contrário, no nível 120 já informado. Está 27 milhas afastado do 3305, que passa ao 050, subindo para o 110. Afirmativo, senhor. Temos o mesmo aqui no TCAS. Acho que o Zulu Alfa decolou uma aeronave da TAN de Salvador, mais precisamente o Airbus com destino a Recife, está subindo ao nível 110. Informação para o Oscar Zulu Alfa. Web 5716, Duna, localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. Trem, baixado, travado, chama a torre, 386, Web 5716. Duna 3178, desça para 2000, livre LS. 3178, desça para 2000, livre LS. No meio, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guarda autorização de pouso, Web 57 no meio.